Boa noite. Você está sintonizado na rádio Trap Lab, precisamente às 9 horas e 9 minutos. Após 30 minutos de música sem pausa, retomaremos a nossa programação oficial, apresentando a nossa nova radionovela, Marolina, narrada por Enzo Cello e Real PS. Isso é o C4, né? Yeah. E ela sempre passa e joga o charme pra minha firma. Me provocar, eu sei da tua intenção, menina. De sorriso fácil pro meu papo, ela me estiva. Desce na contagem regressiva. 3, 3, 2, 2, 1. Yeah, perfume da Carolina. E olha que coincidência, é o mesmo nome da bandida. Eu plantei um pé no meu quintal pra tu fumar sua preferida. Mas nossas trans eu sou leal, mas relação não é a mesma fita. Perfume da Carolina. É, desvendei todos os seus mistérios, menina. Pode deixar que eu descubro se tiver mais um ainda. Mesmo com outras, ainda lembro Carolina. Procuro respostas no sol, só pra seguir os passos de Carol. Enrola uma bag e um verão qualquer santo. Sei de se problemas, não sabiam que eram tantos. Posso te ouvir? Só ela que entende a visão. O medo não é a resposta, mas já foi minha contenção. Mas pra Carolina a vida tem que ser vivida de um jeito bom. Filha da puta, me fala agora quem é essa tal de Mariah. De noite andando no bairro, sou crucificado. Só por ter vendido o dobro do mano que sempre vendia dobrado. Pelo fato da grana seguir meus passos, eles acham que eu sou culpado. Tô vendo que falta algum método, eles olham pra mim e falam que eu tô mudando. Seu pacote tá na gaveta, sua droga só chega na terça. Uma loira de 1,60m não entende que os garotos lucram na cesta. Acho que é pela verdade, terminar a noite satisfeita. As ideias não retribuídas, foi a gota d'água, eu agarrei minha deixa. Ligações, com o tempo a sós, Mariah. Só pra falar de amor. Só pra falar de nós. Um tempo a sós, Mariah. Vou esquecer depois. Ela vem da Califórnia, por isso que entende tanto dessas flores. Disse que não dava pra se entregar por conta do que já viveu com outros amantes. O meu ciclo é fechado. Só pra você que eu decidi abrir algum espaço. Reconheço teu salto de agulha quando se aproxima. Pela intensidade dos passos nessa dança. Ela gira feito uma cigana. É filha de Anson. Por isso que a tempestade me chama e vai até amanhã. Minha última carta de amor pra Mariah. Eu fiz parecer um canto. Eu fiz parecer tanto. Que a saudade não ia bater quando eu voltasse com a minha mão. Leto. Você tinha um aviso, os garotos lucram na cesta. Do jeito que faz drama, parece atriz de cinema. Ou você vem me encontrar, ou você deixa o seu telefonema. Alô? Ligações, com tempo a sós, Mariah. Só pra falar de amor. Só pra falar de nós. Um tempo a sós, Mariah. Vou esquecer depois.